O Ministério Público de Minas Gerais recomendou ao município de Governador Valadares incluir nas leis orçamentárias as medidas para implementar políticas públicas para resguardar a saúde pública e o bem-estar dos animais. Conforme o documento, cabe ao município realizar audiências públicas e debates com a participação de pessoas e de entidades atuantes na proteção de animais e da natureza, visando garantir uma verdadeira gestão democrática nos termos do Estatuto das Cidades. O Ministério Público recomendou ainda a implementação de programa de manejo de cães e de gatos em área urbana com ações de conscientização sobre guarda responsável de animais domésticos, com registro, esterilização, fiscalização e controle do comércio dos animais, além de legislação local para dar suporte às políticas desenvolvidas. Para expedir a recomendação, a Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Governador Valadares considerou que a leishmaniose visceral é uma doença endêmica em Minas Gerais, estado que registra o maior número de casos no Brasil. Os cães picados pelo mosquito palha, transmissor da doença, tornam-se reservatórios dos protozoários com potencial para preservação do ciclo. A promotoria considerou também que a legislação estadual atribui ao município a competência de implementar as ações para garantir o bem-estar animal e a prevenção de doenças e que a legislação federal estabelece critérios sobre a política de controle de natalidade de cães e de gatos. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Lúcia Lobo.